198, está autorizado Duna, prossegue 3.000 pés, 1.014 no ajuste. 3.000 pés na proa de Duna, 1.014, a velocidade está liberada, senhor? Afirmativo. É, está 3198, liberada a velocidade, está 3.000 pés na proa de Duna, 1.014. Ono 397, chama Recife, 125, decimal 1. Recife, 125, Uno, voo 1397. Controle do Salvador, Xanamé 140. Xanamé 140, contato radar, Saba 350, sai da Puca. A Puca, 350. Avisou a Puca, por favor, Tango Romeu. Pelo Tango Romeu, turno, noite, meia dúzia. Vento mesmo. Pouso, sem livre pouso, 45, o vento 080 graus, 09 nós. Positivo, chamando para o controlador, meu foco. Corre, Quilo Tango Romeu. Quilo Tango Romeu, autorizado em cortar final no 7, reporte 2 milhas fora. Corta no 7, Romeu. Desleite, prossiga. Prossegue, corredores, reporta Paripe e Vitorino Desleite. 3198, prossegue 2.000 pés, está livre LS, reporte estabilizado. 2.000 pés, reportará estabilizado, 3198 a TAM. Ibe, Quilo Romeu. Quilo Romeu, só prossegue rotatória, reporte visual com o campo. Reportará, Romeu. Jurassic Bravo, frequência livre. Foxtrot Lima Ciente, seu solo aos 4-5, frequência livre, bom dia. Avô 4235, prossegue 3.000 pés, 1.014 no ajuste. 3.000, tá bom, 4235. Ok, está baixo para final, 7, que é o Tango Romeu. Quilo Tango Romeu tem livre pouso no 7, o vento 090 graus ou no 09? É, Romeu. O meu Oscar, continue a aproximação no 7, reporte 2 milhas fora. Reportará 2 milhas, o meu Oscar. Voo 4235, curva à esquerda, proa 200, limite ao localizador. Curva 200, localizador 4235. Trabalho, está cancelado, vitorino direto. Vitorino direto, prossiga para a rotatória, reporte visual com o campo. Rotatória, rotatória, com o campo. November 99, Alfa Romeo, descendo 4000 feet, canete 1014. Okay, I understand level 4,000, is that correct? 4,000 feet, finish 1014 Alpha Romeo. 1014, 4,000 feet, number over. Tango Romeo, Salos 48, frequência livre, bom dia. Do 4235 para o localizador esquerda 1040, reporta estabilizado, prossegue 2 mil pés. Esquerda 1040, tomará estabilizado, descendo 2042. Quilo Romeo, Quilo Romeo Oscar livre pouso no 7, vento 090 graus, 109. Livre pouso, Romeo Oscar. Quatro, 235, completa aproximação, aguarde para chamar a torre. 3198 estabilizando o localizador também. 3198 completa aproximação, torno no 862. 286, 3198. Delta 989 Alpha Romeo descend 2,000 feet, cleared final ILS approach, comp steps. Okay, understand, descend 2,000 feet, is that correct for Alpha Romeo? That's correct. Roger, and can we expect the ILS X-ray to 1-ray-1-0? Romeo, it's cleared final ILS approach, runway 10, comp established. Okay, clear to final. Runway 10, call established. Vintagem 40, 7, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 Kilo Romeo, acho que o senhor copiou a torre. 998 tem livre pouso no zero. O vento 090 graus, 099. Livre pouso na pista 190, o TAM 3198. Sou em Salvador, passando o Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, é, reporte final de 3 milhas, o NO7. Só para final 3 milhas, NO7, Júlia. A Juliette está na escuta? Afirma, Juliette. É, confirme a proa que o senhor se encontra. Estamos indo na proa da rotatória, senhora. Ok, mantenha a proa da rotatória por mais, em torno de mais um minuto, ok? Depois o senhor gira final no 7, reporte final de 3 milhas, para evitar empate com o Embraer da Azul final de 7 milhas, ok? Sim, é, Juliette. No caso, eu sugiro que o senhor mantenha está presente proa por mais 30 segundos, depois o senhor gira final no 7. Autoriza 360 pela esquerda, senhor? Afirmativo, 360 então. 360, Júlia. 2 Salvador, Batalha Azul, bom dia, 4235, localizado no X-Ray, Batalha Travada. Azul 4235, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguarde a pista livre, 4235. Gente, vamos no 738, ação de identificação, autorizado a chegada Mário, desce ao 050. Aguenta na Mário, vou 738. 7, reporte 3 milhas. Cidade final da 7, reportará 3 milhas, 738. 0098, táxi de Alfa, após Índia, portão 02. Alfa, Índia. Nós, sem livre pouso no zero. Livre pouso no zero, 4235. Juliette, o senhor tem condições de evitar a redução para evitar novo empate? Acelerando, Vitorinho da Juliette. Ok, ciente. Alfa Romeo is correcting back to the localizer. November 989 Alfa Romeo complete final. Approach call tower 118.6. Okay, 18.6. Good day. Tower 989 Alfa Romeo, 6 miles aisle less, runway 10. Roger, November 989 Alfa Romeo, continue approach, send by Renee Vacatus. 989 Alfa Romeo, we'll go. Victor India Juliette tem livre pouso no 7, o vento 090 graus, 09 nós. Pouso no 7, Juliette. 4235, o senhor fala 56 à direita 1219, bom dia. A direita 219 e 4235, bom dia. No 738, desce 2 Lopes, 1014 no ajuste, está livre o ILS, reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado, 738. Que Papai Lima prossiga. Papai, boa noite do Salvador 3, vai fazer um sobrevoo próximo ao Perolina. E a voz né, do Salvador, tá mais, com 6 pessoas a bordo, e eu tenho uma hora de autonomia. Confirme o código alocado 0131 e a altitude que vai manter. 0131 vai manter 500 pés. 6 mais que todo controle, Mike Papai Lima. Mike Papai Lima, está autorizado o PRO direto? Autorizado. Graças, Mike Papai Lima. 205, prossiga. A gente prossegue rotatória, NDL 500 pés, 1014 no ajuste, reporte visual com campo, guardião 05. Olá, Salvador, muito bom dia, web. 9732, professor Leão, nível 360, seguinte da Kilo. Alfa Romeo Underground at 59121, that's 19, good day. Copa Galeão 360, prepare a Dael. Prepare a Dael. November 989 Alpha Romeo, first taxi by Alpha after the first set or left via Kilo until April number 3. Okay, Alpha Kilo. Patano Lima, Kilo X-ray, bom dia, prossiga. Ana Juliette, aguarde, Cairo. Feito, tá livre, atenção, uma centena, reporta atingindo, Lima, Kilo X-ray. 9732, tá pronto, cópia? Pronto, cópia, não, 732. Web 9732, Galeão, nível 3620 autorizado, aerovia Peruísque 50 até Bidev, Bravo India Delta Eco Victor, após intercepto Upper November 857 até Porto Seguro, Sierra Golfo Romeo, após o Pezulo Uno 6 até Gruf, Golfo Romeo Uniforme Fox Fox, após o Pezulo Uno 4 até Toquim, Tango Oscar Kilo India Mike. Decola da 1-0 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5531, controle 119.8. Está autorizado o Galeão 360, pelo 350, Bidev, o Plenovendo 857 até Porto Seguro, depois do Pezulo 1-6 até Cruz, depois do Pezulo 1-4 até Toquim. Ciclone da 1-0, curva direita da El, Leda, Bidev, 531, a transponder 19-8, controle web. O 9732. Bate o 3, chame pronto, pushback. Web 9732. Trabalhar pronto, Web 9732. Treino da Juliette, pronto, cópia. Pés, decola dono 7, direita, corredor axé, após caixa prego. Aciona padrão 0160, controle 119.8, torre 1186. A gente precisa visual, reporte no farol da Barra, Romeu Escabrava. Bom, no 738 passado 1, completa a aproximação, torre no 862. 86, 738. Finalmente chame táxi, Vitor Nívia Juliette. Carregou 738, vai estabilizar a ILS, vai passar a zona, mais uma milha. Ou melhor, o externo. Sente ser livre pouso no 0, vento 090 graus, no 1 no nós, gol no 738. Sente ser livre pouso, 738. Bem, funcionamento web 732 da remota, posição 04. Autorizado, chame táxi, web 9732. Chamada táxi, 9732. Salvador Tower, Guarda Zero 5. Guardian 05, go ahead. Guardian 05, request main John Nathan, go ahead. On right, radio 225. Roger, continue approach, stand by to Lenny on April 4. Continue approach, on stand by, Guardian 05. Gol no 738, informa o tráfego à esquerda, helicóptero não vai interferir com sua aproximação. É, 728. Guardian 05, report on the ground, wind 080 degrees, 11 knots. Report on the ground, Guardian 05. Gente, reporta a sinal para pouso. Olha ali, Mike, Lexi. Lexi, após uma centena, autoriza até 1-2-0. Está autorizado. Prata, faremos o lançamento no 1-0 já. 2-1-9, muito bom dia. Boa, 7-3-2. 3-0-3-1-0. Salvador, 5244, bom dia. Entra aqui. 5244, bom dia, identifique chegada a Mari, desce ao 050. 050, identificou na Mari, dá pra mim lá, libera a decisão de velocidade do 5244. Qual a indicada? Indicada agora de 280. Esse é autorizado, manter. Tá, pô. Ingressa Juliette, portão 05. Juliette é portão 05, 732. Taxi Web 9732, está com 6 a bordo, autonomia 3 horas e 50 até Guarulhos. Mano, pro B, meia dúzia? Afirmativo, meia dúzia não, dá o B. Web 9732, taxi via parte 3, após observar a passagem do Boeing da Varig. Após Juliette, Alfa, ponto espera 118.6, ajuste no 0 no 4, bom voo e bom dia. Ok, parte 3, após a passagem do Varig, Juliette, Alfa, 118.6, Web, 732, com 14, nós. Aqui. 260, tá para a cópia. Pronto, não, 260. 260, Recife 390 autorizado, aerovia Peruísque 58, decolodão no 0, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona 5542, controle 119.8. Autorizado 390, demanda 10, curva esquerda, Puca, Caju, 5542, transponder 119.8, o controle do 1260. Aerovia Peruísque 58 no portão 3, chame pronto, mandou 260.